Ei, liberdade, essa aqui é pra você do fundo do coração. Até porque a gente precisa de paz e união, né não? Escuta aí, escuta aí. Até quando o sofrimento vai regar a nossa alma? Cansei de ver os pivete crescer tudo com trauma. Muita calma nessas horas, o crime fez escola. Vem ver bem de pertinho o rosto da tia que chora. Nessas horas dá vontade de também chorar por ela. Nessas horas eu lembro dos irmãos que estão atrás da cela. Nessas horas não tem glória, é só derrota que impera. Veja a paz dilacerada, ensanguentada na favela. Quem começou a guerra, não importa, é sem sentido. Borroqueiro andando armado pra quebrar de prejuízo. Eu vejo isso, vejo aquilo, vejo filme que não quero. Projetando cena triste, traumatizando meu cérebro. Eu quero minha mãe, eu quero canções, canções e redenções pra libertar os corações. Corações aprisionados em sentimentos sem razões. A missão quase impossível do guerreiro que é de fibra. É botar num só lugar baixinha pra morar Brasília. É botar num só lugar rua da vala e floresta. Quem quiser pode achar que é ilusão de fim de festa. Ei, irmão, é o que nos resta. Deixa quieto o prejuízo. Liberdade é uma só, vida longa, bairro freedom. Deixa o rap, deixa o reggae e a seresta toma conta. Com playboy é diferente, se tem treta a gente compra. Muitas mortes, infelizmente, continuar passivo não dá. Isso é uma guerra, então vamos lutar, lutar. Posso até morrer, mas não vou me entregar, ha. Muitas mortes, infelizmente, continuar passivo não dá. Isso é uma guerra, então vamos lutar, lutar. Posso até morrer, mas não vou me entregar, ha. Quem mora na quebrada sabe bem como é que é. Pobreza pela frente, miséria pelos lados. Parasita se equilibra contra a lei da gravidade. Criatividade popular, meu irmãozinho. Criatividade e resistência tá no instinto. Sonho e protesto, trincheira e poesia. São marcas de quem vive e luta na periferia. Cê sabe qual que era, a gente sonha todo dia. Ter uma boa casa, poder cuidar dos filhos. Cê sabe qual que era, a gente sonha todo dia. Transformar a nossa vida, que ninguém nasce bandido. Tem dificuldade, tem muito e não é mentira. Mas ninguém se suicida como faz a burguesia. Se aposta pela vida e se constrói no dia a dia. Hip hop militante em seu trabalho de formiga. Construindo pouco a pouco é tipo sonho coletivo. É um projeto de favela contra o neoliberalismo. Rosto erguido, punho firme, característica inerente. Resistência e alegria, liberdade é brava gente. Liberdade é brava gente. Aê, liberdade sem fronteira, posse, quilombo urbana, gangue, revolucionária de rua, o TAPS. Vai estancar o sangue que jorra do teu coração, liberdade. Eu te apresento sonhante, dialeto preto, avante, compadre. Liberdade chora, chora, chora dor. Essa guerra interna, saudades muito deixou. Por aqui só ficou o sofrimento como herança. Sentimento de vingança dos pretos que se foram, dos que estão atrás da tranca. Onde foi que nós chegamos? Olha só como estamos, pretos matando pretos. Esse não era o nosso plano. Somos todos irmãos, descendentes de africano em maior quantidade. Quem fugiu dos pretos, te apresento liberdade. No centro da cidade, destorceram a trajetória. Roubaram nossa cultura, apagaram a nossa história. Nos associaram ao crime, as drogas, descaso, mídia não mostra. Mais de 50 times, só duas quadras de bola. Repressão do estado, juventude sem emprego. Sendo discriminado, os cambés são vagabundos. Pra nós são desempregados, escola sucateada. César Bude foi fechado, as ruas sem asfalto. Só aparece na TV quando tem sangue no ato. Mas esse é o bairro Freedom, só coração sofrido. Pretos trabalhador, taxado de bandido. Na feira ou no bico que não pode se envolver. Um playboy fudido entre pretos e viela. Eu continuo resistindo, já levo gira vermelha. São os pretos nordestinos entoando a canção. Liberdade é uma só, mas amor para os irmãos. Liberdade é uma só, mas amor para os irmãos. Muitas mortes, infelizmente, continuar passivo não dá. Isso é uma guerra, então vamos lutar, lutar. Posso até morrer, mas não vou me entregar, ha. Muitas mortes, infelizmente, continuar passivo não dá. Isso é uma guerra, então vamos lutar, lutar. Posso até morrer, mas não vou me entregar, ha. Os pássaros voando, enxerguei minha verdade. Compreendi o valor da liberdade.